sonho ultimamente. Pois as lutas começarão para ti. As ondas se levantarão em tua frente. Com semblante muito caído, não consegues expressar satisfação. E é por isso que hoje venho, meu amigo, te dizer que Cristo tem a solução. A luta já começou. As portas para ti já se fecharam. Os laços querem os teus pés pegar. Há espinhos muito grandes em teu caminho, querendo te impedir de caminhar. Dizer que já